O dia 22 de janeiro na história. 1532. Martim Afonso de Souza fundou a Vila de São Vicente, que deu origem à cidade de São Vicente, no litoral paulista. 1808. A família real portuguesa chegou ao Brasil. A corte do príncipe regente Dom João VI a aportou em Salvador, na Bahia, e se dirigiu para o Rio de Janeiro, onde estabeleceu sua sede. 1942, o governo brasileiro decretou pena de morte para sabotadores. 1970, o presidente Emílio Garrastazu do Médici proibiu os meios de comunicação a divulgação de qualquer exteriorização considerada contrária à moral e aos bons costumes. 1974, a Polícia Federal proibiu a exibição da peça Calabar, de Chico Buarque. Também impediu que fosse divulgada a proibição. Esses são os fatos que fizeram o dia 22 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.